Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azilla Cast. Eu sou o Joel Suki, e se... essa daqui é putaria. Se eu fosse um dinossauro, eu não teria pena de ninguém. Ah, meu Deus do céu, Joel, porra. Isso aí eu comentei com um colega meu um dia desse, mas porra. E aqui é Samuel Ragnos, e mais, e gosta mais de dinossauro, eu gosto mais é da Xanda. O PC não sabe quem é não, vai descobrir nesse cast, entendeu, Joel? É sim. E aqui é o PC de Nomei, e eu nunca vi um plesiosauro herbívoro. Puta que pariu, deu aí direto usando a doideira. Essa daí também eu nunca vi não, viu? E hoje vamos fazer uma homenagem aí ao PC de Nomen, né? Esse grande finalmente, participante, né, finalmente. Depois de 4 anos. Finalmente, né, mano? Vamos fazer outro episódio sobre dinossauros, mano. Olha aí. Lembrando que já passou muitos caras. Só mais de 140. Aqui é mais um bate-papo sobre coisas, os dinossauros na nossa vida, né? Pra se divertir com os dinossauros, é, se vai... divertir com os lagartos gigantes carniçais, é, a gente, né? Quer dizer que não vai ser um papo um científico sobre, meu Deus, vamos fazer aqui um questão histórico dos dinossauros é, e tal. Aí é, isso aí é lá no Jurado, é lá do Jurado, do Azilla Cast 10, né? É no 10, PC. Vixe, tudo isso mesmo, caralho. Faz tempo, viu? 150 e tantos programas depois tá aí mais um cast de dinossauros, né? É uma gravante que eu pedi pra fazer outro já no cast 11, já me prometeu até a... no cast 11 o PC, ei, mano, vamos gravar outro de dinossauro, vamos depois, PC, depois. Eu me lembro que quem leu o e-mail foi o Neto, então o Neto tá me devendo. Por onde é que a gente pode começar ali, falar sobre dinos? Eu acho que a gente deveria começar por uma área meio inusitada. Acho que a gente deveria começar por quadrinhos. Pode ser, eu acho que é a mais fraca de tudo. É o mais fraco, vamos começar pelo mais fraco. Eu andei pesquisando, né, assim, porque eu tinha lido um HQ com dinossauros, assim, que eu adorei, assim, achei incrível, um HQ com 7 edições. E eu tentei procurar outras HQs relevantes, HQs legais, e não consegui achar. Eu só achei essa. E eu até pergunto pro PC. PC, tu conhece algum HQ legal com dinossauros? Cara, HQ legal, mano, que eu ouvi falar foi do próprio Jurassic Park. Mas a galera disse que a arte do HQ não tá muito boa, não. A capa da arte tá maravilhosa. Mas a capa pra você ver e ler tá muito boa, não. Apesar de ter algumas coisas interessantes. A minha é uma HQ que foi feita em meados do ano 2000, por aí, no início do ano 2000. Ela é dos melhores desenhistas que tem até hoje, que é o Frank Cho. Ele é roteirista e desenhista, que é Xana, a Mulher Demônio. Essa HQ tá conta a história... É, viu? Agora tá explicado, né, você? É Xana, né? Essa HQ conta uma história de uma nave extraterrestre caiu na Terra Selvagem, que a Terra Selvagem, né, pra quem não conhece quadrinhos, é o elo perdido da Marvel, é uma área que tem lá do continente, agora não lembro se é o continente africano, que lá é o elo perdido. Tem um David Dinossauro, né? Não, lá é o Kazaa e a Xana que fica lá, mano, os personagens principais da terra selvagem. Aí lá tem dinossauro de todo tipo, todas as espécies. Aí o que acontece? Uma expedição vai pra lá porque caiu uma nave alienígena lá. E quando eles entram na nave pra pegar, no caso, informações, né? Enfim, tentar ver o que é que tem de tecnologia lá, eles acabam encontrando um tubo de ensaio com uma mulher ruiva linda dentro dele. Aí acaba acontecendo um ataque de Velociraptors lá e acaba quebrando o tubo de ensaio e eles descobrem que é a Shanna. E a Shanna você descobre que é uma mulher que foi alterada geneticamente e melhorada pelos alienígenas. Aí você tenta ver essa trajetória dessa expedição pra tentar sair vivo de lá, porque com o ataque dos Velociraptors, eles meio que acabam cercados, e a Shanna é a única forma que eles têm de sobreviver, porque ela tem habilidades e força alterada e tudo, e ela é que vai ajudar eles a fugir desses dinossauros. Então tem dinossauro de todo tipo, PC. Tem Velociraptor, tem T-Rex, tem o Stegossauro, tem vários. Todo tipo de dinossauro tem nessa HQ, ela tem 7 edições, e um mega vilão da HQ é o Velociraptor, que é um bando enorme, tem mais de 15 Velociraptors caçando ele direto, cara. E a HQ... mas tem plesiosauro herbívoro? tem não! E essa HQ... Tem um bocado. E essa HQ, PC, ela é altamente violenta, cara. Você vê todas as mordidas dele, decapitando o pessoal, comendo a perna do cara, arrancando a perna, essas coisas assim, sabe? E a HQ, cara, é divertidíssima e mostra o que aconteceria se o Jurassic Park fosse para menor de 18 anos, entendeu? Porque o negócio é tenso, compadre. Pra mim, a melhor HQ que eu já li até hoje de dinossauro foi essa. Ainda ali no âmbito de quadrinhos, né? Tem o Horácio ali da Turma da Mônica. Horácio, mano. Horácio ali é um dos maiores representantes, mano, do universo dinossaurico. É mesmo, cara. E o Horácio, eu nunca entendi direito o que é que ele é, mano. Não sei que diabo ele é, não. Sei que ele tem uns bracinhos pequenos. Se fosse pra categorizar ele, ele seria um T-Rex Adão. É um T-Rex Adão. E ele, é invocado que as HQ do Horácio, relembrando elas, o Joel tirou bem da memória, Joel. Que o Horácio, cara, ele era um dinossauro altamente depressivo, velho. A maioria das histórias dele era de reflexão, mano. Ele só via refletindo sobre a vida e tal. Era uma das HQ mais filosóficas que tinha do Mário de Souza, cara. Dinossauro filosófico, agora deu meio, viu? Ele era mais, era tirinha, né, mano? Não era revistas onda inteira do Horácio, né? Não, mas algumas revistas da Turma da Mônica, Joel, tinha spin-offs com o Horácio mesmo, entendeu? Mas o Horácio realmente ele dominou muito essa parte de tirinha de jornal, né? Ele também tinha muito tirinha de jornal. Por causa dos próprios textos filosóficos, até chamava a atenção de adulto, né, pra ler ele. Eu me lembro que era esse bicho, mano, e o Jotalhão. Esses dois bichos aí fica. Tipo uma duplinha, né? Os dois ali, mano. E é invocado que também que o Horácio era um filósofo, era um poeta grego, ó. Vixe, grego? É mesmo? Romano. Olha aí. Maurício de Souza não faz coisa em vão, não, compadre. E outra coisa, e outro personagem também da Turma da Mônica, que é desse período jurássico, é o próprio Piteco, cara. É mesmo. Saiu essa última graphic MSP do Piteco, que é claro, né, que o PC e essa galera que entende dinossauro vai estranhar pelo fato de seres humanos interagirem ainda com meio que com dinossauro. Na verdade, essa do Piteco, ele interage com o Chico Dente de Sabre, que ele vai tentar salvar a esposa dele de um ataque de Chico Dente de Sabre, dessa galera que cultua também o Chico Dente de Sabre, tem uma tribo que cultua eles. Mas nos quadrinhos mesmo do Horácio, do Maurício de Souza, ele realmente interage com o dinossauro mesmo, interage com o T-Rex, Velociraptor, Brontossauro. Ah, rapaz, meu Rodrigo faz esse quarto todo dia. Mas o Horácio não tava confirmado, não, mas que ia ter um HQ dele da MSP. Pois é, eu também jurava que tinha, mas até agora não saiu, né? A última que saiu foi aquela lá do Penadinho, né? É. Eu acredito que mais pra frente a gente vai ver uma versão MSP do Horácio, cara. Eu acho que vai ser irada. Uma versão que ficaria irada, mas puxando até outro mangá também aí de dinossauro também, mano. Uhum. Seria uma versão do Horácio, mano, no formato do Gon. O mangá do Gon, mano. Vixe mesmo, aí fica irado, mano. O Gon que tu fala é aquele personagem do Tekken, né? É o Tekken 3, tem o um dinossaurinho. Ei, lembro, mas tu sabe que no Tekken Nossa, ele tem era... um dinossauro. Mas no Tekken 3 tem um dinossauro mesmo, o Alex. Ah, sim, é o boxeador. Do 2. É, o Velociraptor boxeador. É mesmo, e o Gon era um mangá, né, Joel? E ele foi. E ele acabou entrando pro Tekken. Ixi, mano, o Gon era foda, mano, porque só dava pra vencer dele dando rasteira, porque ele era baixinho demais. Não, e o Gon, o negócio dele é. É as artes, mano. Macho, tu é doido, tu olhar, tu bota Gon Mangá, mano, aí no Google, mano. Meu amigo, as artes são foda, mano, do Gon. Mas o Gon é um dragão, não, mano? Eu não sei, eu acho que ele é um dinossaurozinho. Ele é um dinossaurozinho, mano, pequeno. Ele é tipo um T-Rex anão, mano. O negócio do Gon, a história dele é que ele não tem diálogo nenhum, né? Não tem balão, não tem nada, é só... Claro, mano, o bichão é um réptil lá e fudidão. Ei, ele é tipo o Bidu do dinossauro. É, pronto. Não tem diálogo, não tem nada, é só ele interagindo mesmo com os outros animais lá da floresta e tal. Aí a história se passa nisso aí, mano. Mas a arte, mano, se o cara olhar, mano, tu é doido, mano. A arte é foda, mano, desse cara, mano. Outra revista zona clássica, veio dessa aqui é do tempo do... Editora Globo, né? Da Editora Globo, Dinossauros. Não, essa aqui é do tempo do Ronca, velho. É a da família Dinossauro da Abril Jovem. Vixe, tá. Eu nem lembrava velha, que tinha, mano. Eu nem lembrava que tinha, porque o que dominou na época da família dos dinossauros era o próprio Baby, né, mano? Aquele bordão, não é a mamãe. Não é a mamãe, não é a mamãe. Não é a mamãe. Eu já estou por aqui com esse negócio de não é a mamãe. Diga papai. Muito bem. Vamos lá. Agora diga pá. Pá. Diga pai. Pai. Pá. Pá. Pai. Papai. Papai. Franzinha. Papai. Fran. Papai. Ele me ama, eu vejo só. Ixi, meu irmão, tu é doido, é o que dominou, mano. E o mais legal é que a família dinossauros, ela brincava tanto com esse lance da própria cultura dinossauro comparado com a nossa, né, cara? E era divertidíssimo. Então os seres humanos são selvagens. Os seres humanos são selvagens e eles são tratados como espécie de cachorro, né, mano? A gente é tipo os cachorros pro dinossauro, mano. Eu acho que, né, é o Bob até que se revela que não é pra tratar eles assim, ou é a filha deles, eu nem lembro direito. É, não, é o Bob, mano. O Bob descobre que os seres humanos têm inteligência e que a gente não deveria tratar eles assim. Que a gente o Bob queria que os seres humanos fossem tratados... Olha aí, cara, que ideia genial, bicho, pro roteiro. Em questão de preconceito, questão de quebrar esses padrões da cultura mesmo. Que ele queria que os seres humanos fossem tratado como um dinossauro mesmo e eles aprendessem como os dinossauros aprenderam, entendeu? E esse episódio, ele foi... Tu é doido? Ele foi até pra tribunal, mano. Foi irado, mas esse episódio aí. Muito bem lembrado, viu, PC? O criador do Família Dinossauro é aquele Jim Henson, né? O cara do... Ah, dos Muppets? Vixe, olha aí, o mesmo, mano, cara. Que foda, mano. Já viu como é que ele fazia, mas roupa, tudo. Pois boneco, é, eu... É doido, eu irado, tive... bicho. O cara pois se garante é. Muito. Eu sempre tive essa curiosidade como é que eles conseguiam fazer bonecos, né? No caso, fantasias tão, tão, tão reais, assim. Porque misturar mecatrônico com fantasia, propriamente dita, né? Pra mexer a boca e tudo. E eles conseguiam sincronizar com a dublagem do ator, né? Acho que é uma das coisas antigas que eu olho assim pra família dinossauro, mas já lembro de uma época zona doideira. Ei, mas é triste o final. Puta que pariu, mano. O final disso aí é pra chorar mesmo, viu, mano? É, mano. Ei, PC, mas tu não ficava puto não, porque a família dinossauro não seguia padrão assim da história mesmo e tal. Porque tem uns caras assim, né, mano, que são aqueles fanboys de dinossauro extreme, né? Isso que era. O cara. É, eu não. Tipo assim, o PC, rapaz, não gosta de família dinossauro porque os dinossauros falam, o dinossauro não fala. É mesmo. Não tem nada a ver com casca. É tipo o Plesiosauro é bêbado. Plesiosauro é bêbado, é um absurdo. Não, isso aí é um absurdo total. É a mesma coisa que o Bob virar vegetariano. Ixi, é mesmo, teve episódio do Bob virando vegetariano. Caralho, mano, eu me lembro que ele ficava com pena dos animaizinhos, né? Que ele não queria comer os animaizinhos e virou já. Nossa, velho, Família Dinossauro teve muito episódio bom, viu, bicho? Muito episódio bom mesmo. Vocês lembram daquele episódio da... Como é o nome daquela velhinha, mano? Do... Vovó Zilda. A vovó que o Dino tinha que jogar ela no poço de piche, doido. Você lembra desse episódio aí, mano? Ô, putaria, esse episódio. Eu não sei porquê, mas às vezes eu penso do Dino, mas eu leio pro Homer Simpson, mano. É mesmo, mano. Tem uma pegada mesmo, Homer Simpson, mano. Os dois são meio parecidos em algumas coisas, mano. Eu putaria mesmo, Angelinho. Vocês assistiram o episódio final da Família Dinossauro? Eu nunca assisti, PC. Eu nunca vi no YouTube, vai lá. Eu não vi na TV Colosso, mas eu vi na internet. Mas é triste, mano. É doido, é triste demais, mano. Eu acho que nem passou na TV Colosso, acho que passou nem tem. Passou na Band. Passou na Band, né? Pois os caras são cruéis, viu, mano? Só a parte do Baby. Como o Baby falou, mas a gente vai ficar vivo, alguma coisa assim. É, vamos ficar bem. Aí o Dino olha assim, cara triste, depressivo. Puta que pariu. Porque o calendário deles, né? Aquele calendário voltando, né? Aí o Baby até se perguntava, ah, por que, que o calendário tá voltando? Aí ele. Aí os caras não sabem dizer. Né? É verdade, é mesmo, mano. Vocês imaginam, e, né, meu, o que acontece esse com... aí deve ser o ano zero, o último episódio deve ser o ano zero. Caralho, não é foda, viu, mano? mas assim, falando de seriado, né? Já que a gente tá falando de Família de Dinossauro, querendo ou não, um seriado, a gente pode iniciar agora, Joel, os seriados que tem dinossauros, seriado, né? Seriado e filme, vamos, né? Fala... Muito perdido, é... passou na Band, muito perdido. Olha aí, Mundo Perdido, que passou na Band. Esse aí eu não vi, pensei, Mundo Perdido. Eu assisti muito, sabe o quê? Elo Perdido. O Elo Perdido eu assisti demais, mano. E era aqueles dinossauros toscão passar no SBT, eu acho que o Joel lembra, que era stop motion, mano. Que tinha até o Tchaka, mano. Tinha até o Tchaka, mano. Dinossauro de borracha, mano. Porque o Elo Perdido conta a história de uma família que eles entram tipo numa espécie de caverna onde eles descobrem o Elo Perdido, só que eles ficam presos lá. E eles tentam sobreviver num mundo repleto de dinossauro, repleto de homens das cavernas, de seres reptilianos, pensei que são homens assim, humanoides. É, com aparência de réptil também. Tá falando de... com um, tô tomando cuidado. Eita, urra! Pensei que queria ter nascido reptiliano, hein, João? Puta, e o reptiliano, as fotos eu botei aqui no Google. Essa é Chapolin, mano, os caras. Pois véio. É, e outra série assim que lembra muito o Elo Perdido é a própria Terra Nova, né? Tem até no Netflix. Pena que só teve uma temporada, o Spielberg foi o produtor dela, né? Que conta a história que os seres humanos, eles poluíram tanto a Terra que eles tiveram que apelar. Eles criaram uma máquina do tempo e voltaram no tempo na época dos dinossauros pra tentar viver aqui. Olha que ideia genial. Aí... A gente pode falar de uma que eu tava falando há pouco tempo, Joel, que ela, na verdade, não é uma série, né? É uma minissérie que passou no Fantástico várias vezes. E é um documentário meio que fake, né? Um mockumentary que mostra o que aconteceria se os dinossauros existissem e se existisse, como seria um documentário da vida deles. Tipo um Discovery Channel dos dinossauros, que é Caminhando com Dinossauros. É, esse aí é conhecido, esse aí. Pois é. Ele tem no Netflix, galera, e são 6 episódios só, uma média de 20 a 30 minutos. E é muito bom, cara. Esses episódios, eles são legais porque eles não falam de um dinossauro só. Eles falam de vários. O último episódio deve ser o do Tiranossauro, né, mano? Oh, como sempre, eles deixam o último pra depois, ó. O primeiro episódio é Sangue Novo. O Sangue Novo tem o... Ixi, meu irmão, tem um nomezão doido, viu, PC? Tem o Coelophysis. Esse mesmo. Tem o Plateossauros. Eu sei qual é esse aí também. Pois é, Placerias tem. Tem o Potossucos. Potossuchus. É Protossuchus, não, macho. Não, é, meu irmão, macho, eu não sei o nome de dinossauro. É, tu que é o especialista, pessoal. Tem o Petonossauros, o Cynodonte. Aí tem o segundo episódio, né? O Era de Titãs, que tem o Diplodocus, tem o Alossauros. Esse Alossauros aqui era punk, viu? Ele era tipo um Tiranossauro, só que menor. Ele parece um Tiranossauro, esse Alossauro aqui. Aí tem o Stegossauro, o Brachiosauro, o Ornitholestes. Caralho, esse bicho deve ser todo havaiano, né? Tem o Drinossauros e o Anuroginotus. Caralho, bicho. O bicho aí deve ser homossexual, eu vi isso. Ó, e esse aqui, ó, e o terceiro episódio é o Mar Cruel. Esse Mar Cruel é mais focado em dinossauro, lógico, do mar, né? Aí tem o Liopleurodon. Tem o Liopleurodonte. Isso. Tem o Eustrepitophilus. Nossa, velho. Escreve o nome pra me traduzir, cara. Eustrepitophilus. Nossa. Ai, dos machos. É, esse mesmo. Ophthalmosaurus. Ophthalmosaurus. Eu tô que nem o Chave comigo que vai voltar. Aí tem também o Cryptoclidus e o Raporhynchus. Nossa, velho. Aí apareceu também um tubarão pré-histórico que é conhecido como Aibodos. O caranguejo com pata de cavalo e o Amonidite. O nome do cara é caranguejo com pata de cavalo. É isso, velho. Ó, e vocês, asilados, ó, se liguem no quarto episódio, que esse quarto episódio tem dinossauros do Brasil. Eu quero ver o nome dos dinossauros. É, o Gigante dos Céus, ele conta a história, né, de um ornitoqueiros. Isso mesmo, PC. Conta a história dele saindo do Brasil e indo pra Europa pra reprodução. Ixi. Aí você acompanha toda a trajetória dele. Tipo uma historinha, né? O dinossauro brasileiro que tentou a vida fora, né? Tentou a vida na Europa. Esse mesmo. Mas tu sabe que o ornitoqueiro, se não me engano, o nome dele aqui é Inaguara. Ixi, agora esse daí eu quero ver, mas esse episódio... É irado, mano. Esse quarto episódio é irado. Ele mostra toda a trajetória dele e sobrevoando os céus. O mais legal é isso, cara, que a direção e o roteiro... Assim, eu sendo bem sincero com vocês, o efeito especial digital tá muito fraco. E os mecatrônicos você vê que são um pouco fake. Que é o quê? É a BBC, mano. É feito pela BBC, o mesmo canal que faz Dr. Who. Então não espere efeitos especiais irados, né? Os roteiros de todos os 6 episódios, são só 6 episódios, são muito bons. E tem esse lance, né, de contar a história de vários dinossauros que aparecem. Aí aparece também o Iguanodon, o Utahraptor, tem o Tapejara. Vixe, Tapejara, diabo é esse, mano? Isso aqui deve ser do Brasil, né? Deve ser do Brasil. Tem também o Polacanthus, o Plesiopleurodon, Chico Padre, e o Iberomesones. Iberomesones, mano. Obrigado, pessoal. Ah, agora eu quero ver só esse episódio 4, mano, que eu quero ver o final da história desse bicho aí. Nossa, se ele conseguiu subir na vida. Nossa, é muito bom, mano. Ele mostra o que acontece com o brasileiro se ele tentar viajar pro exterior. Eu quero ver esse episódio aí. Lá em Dinossauros Brasileiros, eu peguei um link aqui, um Dinossauros do Brasil. Olha aí, Dinossauro do Brasil. Deixa eu te ver aqui. Quando vai falar de dinossauro, fala dos principais, né? Uhum. O Tiranossauro Rex, o Velociraptor, o Triceratops, né? Todos esses que apareceram no Jurassic Park. Eles acabaram se tornando clássicos dos dinossauros. São os dinossauros mais lembrados até hoje. Isso, Brachiosauro. Ei, pessoal, eu sempre tive dúvida. O Brachiosauro e o Brontossauro é o mesmo dinossauro ou um dos dois não existe? É só um nome que a negada inventou, como se fosse uma gíria? Eu ouvi falar que o Brontossauro era um apatossauro. Aí parece que aí depois deletaram o nome, ficou só apatossauro. Ah. Mas eu vi no vídeo do cara falando que parece que o gênero Brontossauros voltou. Olha aí, que massa, mano. Então tem dois tipos, né? O Brachiosauro e o Brontossauro, né? Basicamente sim, mas no tempo que o Brontossauro era o apatossauro, aí teve foi um erro, que deram o nome do bicho errado, sendo que já tinha um existente. Eu deixei esse link aí pra ver com vocês, que eu queria ver qual era o dinossauro que era do Ceará, mano. Ceará Dactylus. Como é o nome? Ceará Dactylus. Ceará Dactylus. Inclusive... É irado, inclusive, esse bicho aí tá no primeiro livro do Jurassic Park. Oi. Ele é a atração. Oi. Ceará estão sendo lembrado até no livro do Jurassic Park, menino. Eu tô falando sério, tem uma parte lá com ele lá, que a galera tá na gaiola deles lá e tem que fugir deles lá. É massa a parte aí. Embeira aqui. Que é o Saturnalina Tupiniquim. Que, mano? Nossa, Saturnalina Tupiniquim, nossa! É do Rio Grande do Sul. E é invocado, né, que o dinossauro geralmente tem só um nome. Quando é dinossauro brasileiro, é tem nome e sobrenome, né? Tem nome e sobrenome. Vixe, esse segundo aqui é doideira, mano. Bicho, parece aqueles Pokémon de fogo. Vixe, é doido. Papadromaeus Barbarenais. Tá doido. Caralho, que nome foda, velho. Essa negada que bola nome, a negada é inspirada, viu, mano? Rio Grande do Sul, cara, também. E também é do Triássico. Já ia deixar o link pros ouvintes aí pra acompanhar. Deixa o link aí pra galera ver com a gente aí. Xeronívoro, mano. Xeronívoro. Terceiro aqui é o Unaisaurus. Tolentinoi. Vixe, meu Deus. É Chico, pai. Ele tem nome e sobrenome também? Tem. Vixe, doido. Dinossauro brasileiro é assim, compadre. Falta só ter o Dino. É Dino da Silva Sal, né? Esse bicho me lembra um plateossauro, ó, mano. Ele é do Rio Grande do Sul também. Ah, bem, se todo mundo é do Rio Grande do Sul, mano. Eu me lembro que tem um do Ceará mesmo, assim, mas só que é aqueles. É tipo aqueles. Os Pterodátilo, PC, que tem aqui no Ceará. Eu esqueci o nomezinho que tem dele. Ceará Dactylus. Ah, então é ele, então porque é ele. Porque aqui tem muito calango, mano. Quero saber, eu quero ver qual é os... qual é o calango orçal, né? Tem um Amazon Tiranossauros Maranhenses. Que, ah, esse bicho aqui deve ser do Maranhão, né? Tá aqui, é Maranhão. Oi, Maranhão, hein? Galera do Maranhão aí, tem um dinossauro aí representando, hein? Adamantisaurus Mesalirai. Vixe, cumpadre, esse aí é Wolverine, hein? Isso aí é Wolverine, bicho, hein? O bicho aqui é doidão, hein? Ele é de São Paulo. Vixe, o bicho é o Dinho, ó. O bicho é de São Paulo. Aí, Dinho. Tem um dinossauro aí, Dinho. Aí, ó. Tem o bucho quebrado, é careca. Vive falando, mano. Ele é meio gordão mesmo. Ele é meio gordão mesmo. Tem o pescoção, assim. É, mas não só isso. O bicho pesa 12 toneladas. Vixe, Bauru. Vixe, Bauru. Vixe. Nossa. Bauru, Titã, Britó aí. Olha aí. De Minas Gerais, hein? Esse, você, cara, esse era de onde, hein? Esse aí, é esse aí é uma homenagem ao sanduíche chamado Bauru, hein? É, na fotinha aqui ele tá rindo, dando um sorrisinho aqui. Bicho, aí, gente. Aí. Chega de boa. Uberaba. Uberaba, Titã. Vixe, meu. Ribeiro. Aí, mano. Caralho, já é isso. Eita, uma negada mexe um bocado de expressão brasileira pra dar o um nome pro dinossauro, mano. Esse aqui era grande, mas você tinha 20 metros de comprimento, 4 a 6 de altura e pesava 16 toneladas, mano. Tapuia Saurus Macedônio. Vixe, Tapuia. Vixe, doido. Esse é de onde, pessoal? Minas também. Marro Mineiro, hein? Outro Saurópolis. Outro saurópode. 4 metros de altura, 3 de comprimento, pesava 20 toneladas. O cara tá percebendo que Minas Gerais tem muito desses dinossauros do pescoção, né? Olha São aí, Paulo, mano, também, né? É, aí o outro aqui, Godiwanatitã Faustoi. Vixe, doido, esse aí é estiloso, viu? Esse aí é o do Faustão ali, né? É, o Faustão, olha aí o Faustão, hein? E outro saurópode, só que ele é bem pequeno, ele tem 1 metro de comprimento, 2 metros de altura, mas pesava 10 toneladas. E ele é de onde? É São Paulo também, isso aí? Também. Ah, tem que ser São Paulo, é Faustão, mas... Trigonossauros Prisei. Vixe, vixe, a foto do cara também tá doideira, viu? Dando um sorrisão assim. Trigonossauros Prisei, esse é de onde, João? Minas Gerais. Isso é Minas Gerais. Eita, Minas tem muito dinossauro mesmo, viu? Todos do pescoção, né? Aelossauros Maximus. Eita! Ele é de São Paulo também. Esse aí é gladiador, hein? É o Maximus. Gladiador, dinossauro gladiador, hein? O Maxacalisaurus Topai. Saurópode, PC, é todos os dinossauros que tem aquele corpo parecido com o brontossauro, não é isso? É, basicamente isso mesmo. Tem o pescoço grande, o corpo avantajado, e são bem altos e pesados. E uma caudazona gigante. A galera que tá acompanhando agora aqui viu esse próximo aqui, mano. É doido. Piquinonemossauros Nevesi. Parece um T-Rexão, doideira, mano. Assim. Mas ele é pequeno, será que é pequeno? Porque é pequeno. Tem 9 metros de comprimento, 3 metros e meio de altura, pesou 2 toneladas. Eita, menino. Carnívoro, hein? Carnívoro, bicho. Eita, carnívoro. Se não me engano, ele é parente mesmo. Ele é do Osabelisauro, se não me engano. De Mato Grosso, o cara também. Vixe, beleza, aqui o nome é bom, hein? O nome já foi bom. Irritator Challenger. Vixe, Irritator, manca, velho. O bicho deve ser cearense, velho. Vixe, ele é daqui mesmo, é região daqui. Não informada. Aí, o bicho deve ser cearense, velho. Irritator. Ele é um Quem assistiu o Jurassic Park 3, ele é uns parentes daqueles espinossauro lá do 3. Angaturama Limai. Esse é daqui. Oi, mas cearazão. Olha aí, cearensezão. Tem cabeça chata, ele tem cabeça chata. Tem cabeça, ele também. Um bicão assim. Ele parece um espinossauro também. Ele é da família do espinossauro. É mesmo, aquele dinossauro do Jurassic Park 3, são, que aparece, tem um... Eu sei, o vilão do Jurassic Park 3. Parece com ele, mano. Parece com ele, bicho, é doideira. Ih, mano, é irado, esse aí é doideira, viu? É da minha família. Ih, tá na minha família. Tem o Oxalaia Quilombenses. Vixe, esse aí é baiano, hein? Ele é do Maranhão, da região ali. Tem aqui o Santana Raptor Plácidos. Oi, marro cearense aí, hein? Não, aí, bicho, tem cara. Ei, agora tem uma coisa que eu quero falar sobre esse fóssil aí do Ceará, viu? É. Desse cara aí, esse fóssil. É o Santana Raptor Plácidos, ele é um dos poucos fósseis que foi encontrado pé ali no fóssil. Xoia, eita, meu irmão. Então foi altamente conservado, hein? Aí. Ele tinha. Era pele e ele é da família dos tiranossaurídeos, viu? Porque tem alguns animais que eles conseguiram, né? praticamente ele completa o corpo, né? Os próprios, como é o nome daqueles elefantes gigantes, que eu esqueci o nome, galera? Mamute. Os próprios mamutes. Os mamutes, eles conseguiram achar mamutes completos e conservados dentro de geleiras, né? Mas dinossauro é muito raro, né, pensei, isso acontecer, porque é muitos anos, né, mano? Milhões de anos, o cara conseguir achar um dinossauro com pele é praticamente impossível. Continuando essa parte de seriado, tem um seriado que homenageou pra caramba os dinossauros. Acho que o PC deve ter adorado assim, porque o poder deles vinha de dinossauros. Que eram os próprios Power Rangers, esse, cara. Sim, é um clássico eterno esse daí. É, o líder, né, que é o Ranger Vermelho, o poder dele vem de um T-Rex, né? Tiranossauro! Tiranossauro! O cara grita assim. Tiranossauro! Ei, o Ranger Preto era o qual, hein? Era o... Mastodonte. Mastodonte. E o azul, pensei. O azul é o Triceratops, né? Certo. E a rosa era o Pterodáctilo. E a amarela, tu lembra? Tigre de Sabre. Ah, o Tigre de Sabre é mesmo. Vixi, é meio massa. Que não era um dinossauro. Olha aí, é verdade. Mas o legal é que os Power Rangers estão falando que vai voltar, hein? Vão fazer um filme dele e tal. Vai ter uma pegada mais esse séria. Vamos ver isso. Aí. É, sim, já tá rolando na internet aí, se vocês olharem. Já tá rolando aí que vão fazer um filme, um reboot dos Power Rangers. Porque o Power Rangers, ele era tirado do japonês, né, mano? O Zero Ranger. Isso mesmo. E esse Zero Ranger, ele também fez um sucesso, uma doideira, mano. Porque todo ano, o Japão, ele faz um... Até hoje, eles fazem isso aí. Eles produzem essas séries de Super Sentais, né? Que são essas equipes coloridas. No original japonês, o Tigre Dente de Sabre é o Manabu, mano, do Jiraiya. Olha aí, o Manabu! É por isso que é, quando ele se transforma no americano, não tem peito, né? Mas só o retão. Ei, uma coisa invocada que nunca foi explicada no roteiro dos Power Rangers é que os poderes deles vinham do dinossauro, beleza. Mas só que não explicava por que o poder deles vinha do dinossauro. Porque, querendo ou não, o poder dos Rangers é um poder alienígena, mano. No japonês, o Megazord, ele é um deus. Ah. E os dinossauros são os guardiões dele, que unido ele vira o deus, que é o Bicifato. Tá o nome do bicho, Zero Ranger. É, no japonês tem até mais sentido, mas no americano não tem sentido nenhum. Mas o poder dos dinossauros vem dos cristais da moeda do poder, mano. Quem quiser assistir o japonês, é meio tosco ali o cara assistir o japonês, mas o roteiro é irado, mano. Ela é mais legal que o Power Ranger mesmo, velho? É, mais, mano. Tá doido, mano. Agora o seguinte, né, a gente tá acostumado com os atores mais carismáticos dos Power Rangers. É, lógico, né, mano, o Tommy ali, não tem como passar, o Tommy e a Kimberly ali são os campeões de carisma, hein? É, o Tommy, até hoje o cara aceitou, mano, esse negócio dele ser o Ranger Verde e tal. E o cara leva na esportiva numa boa, mano. Cara... Na verdade, ele tem orgulho, mano. É, ele tem orgulho de ser um Ranger. Tem gente, tem ator, mano, que tem vergonha de ter dito que interpretou Power Ranger, mano. É tipo Malhação, mano, Power Ranger. É, pra ele é tipo Malhação. E ele não, tem... mano, ele leva numa boa, mano. É, ele adora. Eu sigo ele no Facebook, mano. Eu sigo também. Ele posta direto, né, coisa referente a Power Ranger. O cara, o cara realmente ama. Ele... Muito bom. O cara tem um carisma incrível, velho. Muito bom. Agora é o seguinte, eu prefiro ele como Ranger Verde. Pra mim, os dois são irados. O Ranger Branco também foi foda, velho. Tu é doido. Eu também achei muito foda quando ele se tornou Ranger Branco. Não, acho que prefiro ver. Tem um Godzilla. Godzilla! como era o nome do dinossauro lá do Tommy, hein, quando ele era o Ranger Verde, era o... Dragonzord. Vixe! O Dragonzord era muita piadinha que a gente fazia com as minas feias no colégio, hein, mano. As minas feias passavam pela gente aí. Tã, tã, tã, tã. Mano, aí cheio de escroto mesmo. Não, mas todo mundo já fez essa piadinha. Todo mundo já fez. Na nossa época era a Pokébola, mano. Passava menino, os meninos faziam uma bolinha de papel assim. Aí Pokébola. Desenhos animados. Vamos ver a lembrança de vocês. Vamos ver a memória, hein? Quem é que lembra? Eita, Busca do Vale Encantado. Começou como um filme, né? Um filme de animação, né? Que conta a história do... É um brontossaurozinho, né, PC? Um braquiossauro é um brontossauro. Que a gente vê a trajetória dele tentando sobreviver porque a mãe dele morreu, né? Ela foi atacada, né? Sofreu um... Tem até no Netflix o... Tem o primeiro episódio. Eu acho que tem um... Acho que tem umas 5 partes, ou é 6, viu? Mas isso aí. E ainda tem um seriadozinho de desenho animado também. Mas era muito bom, cara. Eu gostava. Tem um dramazinho legal. Ótimo pra colocar pras crianças também. É tipo... Ele é tipo o Rei Leão dos dinossauros. dinossauro, porque ele sempre tá mostrando a morte. Esse aí é o Bambi dos dinossauros, velho. É o Bambi dos dinossauros, isso mesmo, cara. É o Bambi dos dinossauros. Denver, o último dinossauro, vocês lembram disso aí? Que era um dinossauro que tocava guitarra que cantava. Vocês lembram dele? Passaram no SBT, mano. Dinossauros também. Nossa, Dinossauros. Pensei, eu me lembro com muito saudosinho do Dinossauros. Eu meio que eu gostava muito, porque ele contava a história que os dinossauros evoluíram, né? Só que eu não sei como eles evoluíram. Eles se tornaram dinossauros humanoides e eles ajudavam os humanos. Eles eram tipo os Vingadores, só que dinossauros. Eles eram super-heróis dinossauros. Eles tinham armaduras e tudo. Era tudo estiloso, cada um tinha uma habilidade zone e tal. Eu achava divertidíssimo, cara, quando eu era criança. Agora eu não sei se o Dinossauros ainda é bom até hoje, né? Não, eu prefiro String Dinossauros. Eu me lembro String que o... Dinossauros Radicais. Esse aí eu não lembro, não. Esse aí eu não lembro, não. Já ouviu a abertura aí com a Chora. Eu vi. Eu me lembro que o meu primo, ele tinha um boneco desse desenho. Que era o Tiranossaurozão laranjazão. Uhum. E ele tinha também um desenho, um bonecozão ali do Dinosaurus, que era aquele o principal, que é o Tiranossaurozão vermelho ali. Lembrando de Tiranossauros, teve um... Assim, é desenho pelo fato de estar passando na Eliane e tudo. E tinha um dos personagens, era um Tiranossaurozão Rex. Que era o próprio Transformers. Como era o nome do Transformers do dinossauro? O Beast Wars. Meu irmão, o Beast Wars era foda demais. Só que o 3D dele hoje em dia tá de sangrar os olhos, viu, galera? Tá muito toscão, velho, o 3D dele, velho. Mas assim, cara, o Transformers era o dinossauro. Mas o roteiro era muito bom, né, PC? O roteiro era irado, velho. O roteiro do Beast Wars, cara. Videogames. Que eu mais me lembro de todos é o Jurassic Park do Super Nintendo. Eu também joguei muito ele. Joguei também o do Mega, que também teve. Cara, era tipo uma visão de cima, o boneco andava pra um lado, pro outro, assim. Esse é um, sabia? Esse é um. Mas é o primeiro, mano. O mais massa é o 2. Eu acho esse massa também, mano. É legal. Visão por cima, estilo True Lies, né? Que o jogo do True Lies também era assim. Então, era legal. Do Sega também era legal. O cara entrava numa porta, ele ficava FPS, mano. FPS no Super Nintendo, mano. Tu é doido, mano. Rapaz, falando de videogame, uma dúvida que eu sempre tive. O Yoshi é um dinossauro? É, sim. É. O Yoshi do Mario? No filme é. Né? É mesmo, no filme é. Caralho, filme do Mario. E tinha um desenhozinho também do Mario, né? Mas o mais clássico de todos, né, PC? É o Dino Crisis, né? Dino Crisis, né? Em português. Dino Crisis e o Turok. E aí, PC, tu acha que merece o remake? Porque tá na onda de remake, cara, né? Cara, é o seguinte. Tá com esse negócio de rumor de sair de Nocris, mano? Faz tempo, mas do ano passado rolou um rumor que a Capcom tava trabalhando pra fazer esse jogo aí, mas só era boato mesmo. Agora a Capcom deu uma cagada zona fudida, mas porque ela encerrou o 2 pra ter um gancho de continuação e ela fez aquela porcaria do 3. Mas o Dino Crisis era legal demais, mano. Eu torço muito pra que tenha... Tu acha, PC, que se tivesse um remake, tu acha que se tivesse essa câmera do Resident Evil 5, do Resident Evil 4, tu acha que ficaria legal? Ou cara, tu acha que tem que ser o mesmo estilo do antigo? Muita gente que eu vi comentários, diz muita gente que Dino Crisis se sairia bem melhor com o estilo que o Resident tá indo hoje. Todo mundo tá falando isso. Sou muito a favor também. Porque o primeiro é meio terror, né, mano? O segundo é amarração. O primeiro é Survival Horror, cara. E eu te juro, quando eu joguei na locadora, eu não sabia que tinha o Dino Crisis 1 lá. Eu comecei a jogar pelo 2. Chegou o 2 lá, eu, vixe, mesmo, joguei esse Dino Crisis e tal. Eu não joguei, não. Nem dei bola, não. Eu tava jogando Crash. Aí meu primo botou, eu vi que era dinossauro. Vixe, meu irmão, massa os gráficos naquele tipo, até doido. Era bom mesmo. Como é que tu viu o nome do jogo de Dino Crisis? Tu não achou que era de dinossauro? Por causa da capa, mas a capa não dá a entender que era de dinossauro, não. Mas tô te dizendo, mano, nem no... É, o Dino Crisis, ele teve várias capas, né? Uma delas era um pé de um Velociraptor, né? Na capa, uma esse aí, delas. Não, esse é o do Dino Crisis 1. O do Dino Crisis 2 que eu vi era o Dylan, a Regina, uma selva e uma base militar, sei lá o que, lá atrás é o Dino Crisis. Vixe, 2, eu não vi nenhum. Aí meu filho botou, eu vi que era de dinossauro, aí eu fui jogar o 2 um dia, aí que um cara joga, né, meu irmão, eu tô jogando, não, mas tem um. Como assim tem um? Eu não vi não, tá ali, mano. Quando eu fui ver, tava perto do jogo lá do Twist Metal 2, vixi. Mas assim, falando de modalidade de dinossauro, a gente tem também uma modalidade que foi jogo de luta. Vocês lembram do jogo de luta de dinossauro que teve? Era o... Primal Rage. Já. Já jogou? Esse jogo aí. Já vi. Só que ele é ruim porque ele é muito travadão, né, mano? Ele é muito travadão. Ele é difícil de controlar os bonecos, mano. Pois é, rapaz, é por isso. É porque eles são muito travadões, mano. Os dinossauros deles, eles realmente tentaram botar dinossauro mesmo. Aquele jogo que saiu recentemente aí na E3, Horizon, PS4. Mas que ele tecnicamente é dinossauro totalmente diferente. Pois é, mano. Eu fiquei triste por causa disso, pensei. Quando eu vi o trailer, cara, eu pensei logo no PC. PC, se fosse jogar esse jogo, ele ia adorar. Mas quando eu vi que era dinossauro mecânico, eu, não, mas chavar calhou, mano. A gente mal tem jogo de dinossauro. Aí inventa de botar um jogo de dinossauro o mecânico mesmo, é. Não, mano. Podia botar dinossauro real mesmo. É, mano, jogo já... pós-apocalíptico de dinossauro ia ficar tão irado, mano. É, e jogo de plataforma, né? A gente tem também o Joey Mac. Vixe. Você lembra do Joey Mac? Que era do esse aí é. Eu me lembro demais, mas tu é doido, mas. Eu joguei jogar muito ali também. Super Nintendozão, Joey Mac, velho. Qual é que é o Joey Mac que tem que o mapa é tipo o Mario 3 ali, que é o mapinha assim? É um. Tô olhando pra ele aqui. Eu nem me lembro mais direito de Joey Mac. E os gráficos, eu tô olhando aqui, galera, é muito bonito, viu? Até hoje os gráficos dele tão bonitos. Tem um quando um jogo queria me conquistar logo de cara, mas é colocar esse mapinha ali no começo, né? É doido achar irado demais esse mapa. É doido, o jogo é bem feito demais, mas... Dinossaurozão, T-Rex, mano. Tem uma fase aqui que tem um T-Rexão gigante, mano. É doido, bem feito demais, mano. Ele solta a larva pelo nariz. É. Que o cenário é todo de larva, assim, mano. Agora também, outro de dinossauro também que a galera se lembra, Turok. É mesmo, ali. Você ia falar desse aí, Turok. Acho que jogo difícil do inferno. Turok eu joguei o 1 e o 2 e eu penei, viu? Porque... Caralho, mas qualquer golpe que você leva do dinossauro, você papoca, velho. Ele tenta ser muito real, velho. É pra ser assim mesmo, né? Não, mano. Tem uma parte, mas do Turok 1, mano. O Turok é o mais difícil pra mim até agora, o Turok 1. Macho, tem uma parte que você tem que ficar pulando, mano, de uma coluna pra outra, mano. E tu tem que ficar olhando com a câmera pra baixo, porque ela não dá uma visão muito detalhada pra onde tu vai pular. Tu pode ser que tu pule mais curto ou pule mais longo. E tu passa direto, tu cai e tu morre. Macho, que raiva eu tive dessa parte, mano. Meu irmão, macho. E o penúltimo chefão, Tiranossauro Rex, com metal, Tiranossauro Rex, né, metade metal. Que solta fogo e costa e solta laser pelo olho. Caralho, o dinossauro soltando laser pelo olho. Aí esticou a baladeira, viu a galera, mano? A galera é foda, viu? Mas assim, um jogo assim de beat'em up assim que fez muito sucesso. Esse é o próprio Cadillacs e dinossauros, né? Clássico dos arcades, esse daí, então é doido. Isso aí, era legal. Cara, eu nunca joguei, cara. Olha as fotos. Eu joguei muito em arcade. Ó. Lá no centro que tinha uns arcades, eu jogava. Olha lá. Aí as fotos, mano, do Cadillac e dinossauro do arcade, mano. É doido, é muito bem feito, mano. É muito bem feito. É da capa, né? Não é isso aí. Acho que hoje em dia, se eu não me engano, pessoal, saiu pra PSN ou foi pra live aí, o Cadillac e dinossauro pra jogar. Mas a Capcom é osso, mano. Tem o Dino Crisis no refaz e tem o de Cadillac também não faz uma edição de aniversário, sei lá. Ela tem uma porrada de franquia dela, mano. Que ela não, mano, o pior, mano, que teve um tempo atrás, mas ela perguntou se qual os jogos vocês queriam o reboot. Aí tinha Dino Crisis, Breath of Fire. Vixi, Breath of Fire. Era Breath of Fire. Tá aqui, pariu. Breath of Fire é dragão, mas tem que falar, meu irmão, que jogasse, mano. Tá é Breath of Fire da Capcom, não me lembro. É da Capcom, mano. É da Capcom, tá certinho. Aí tinha um Onimusha. Tinha outro lá, não sei o que, Stone. O Dino Crisis ganhou de lavada, macho. Até esse a galera, a Capcom esqueceu, mano. Onimusha, mano. É doido. Mega Man ela esqueceu, mas... Mega Man nem tá na lista, né? E é invocado que tem até jogo que tem partes, né? Não é todo jogo, né? Mas tem partes que tem dinossauro. O próprio Chrono Trigger tinha fases que você viajava pra época de um dinossauro e enfrentava o dinossauro também, cara. A personagemzinha do dinossauro lá. É, aquela parte ali é legal, aquela parte ali. Tem que enfrentar primeiro um triceratops humanoide, que eu me esqueci o nome dela. Acho que era Sauria, alguma coisa assim, eu me esqueci. E tinha que depois voltar lá de novo pra tu enfrentar o Black Tirano. Aí, chato. Tem um jogo que eu adoro esse jogo, é um jogo recente. E um dos megas vilões que tem nesse jogo é um Tiranossaurusão Rex modificado geneticamente. Irado. Eu sempre falei desse jogo pro Joel. É o Far Cry 3 Blood Dragon, Joel. Lembra que eu falei desse jogo pra ti? Nossa, eu adoro esse jogo, cara. É muito bom, cara. É muito bom, PC. Pense num jogo irado, mano. E um dos mega vilões do jogo é um Tiranossaurusão Rex, mano. Você sempre enfrenta ele. É muito bom, cara. Eu adoro. No Resident Evil 6 também tem um Tiranossauro Zumbi, mano. É um jogo aí do dos Simpsons, que tem uma, dos PRT, que tem uma fase que o Bart ali é um dinossaurozão, tipo a girafa ali. É, não, mas o Bart é tipo, é, ele é tipo Godzilla, mano, essa fase eu lembro. O Bart é tipo um Godzilla gigante. Eu lembro, é muito bom, mano. É o pesadelo do Bart, é Bart Nightmare. É. Nossa, é muito... Esse é jogo difícil, é muito bom. É doido. E é difícil. Pensar, eu me lembro quando a gente foi falar sobre a pauta, eu e o Joel, aí o Joel, isso, mano, talvez não tenha tanta coisa de dinossauro, não. Tem, vamos, né? Ver, vamos ver. Pior que tem. Pauta, compadre. O próprio Metal Gear, primeiro Metal Gear Solid ali, o último Metal Gear baseado no Tiranossauro Rex. Ele... Os primeiros Tomb Raider, tu lembra, Joel? Os primeiros Tomb Raider que tinha Tiranossauro também? Inclusive, o próprio nome do Metal Gear é Metal Gear Rex, né, mano? Olha aí, olha aí. Ele anda agora realmente como um tiranossauro, velho. Ei, tamo que nem o PC, tamo vendo dinossauro e tudo. Filme. Tem um filme que saiu recentemente, que... Recentemente, não. Calma, vamos chegar nele, PC. Vamos chegar nele. Esse filme, assim, na verdade, não é recente, né? Ele é de 2000, é da Disney. É um filme chamado Dinossauro. Tu chegou a assistir ele, PC? Já, você é 2000, mas isso aí. Eu lembro que teve uma propaganda zona doideira, mano, desse filme aí. Que era porque a Hebe Camargo e a... Eu passo na televisão. E a outra... Como a era as dubladoras. A Hebe Camargo e a... Como é que era o nome dela, mano? Aquela velha também, que era parceira da Hebe. Morreu. Acho que a Ardor morreu. Desci. Não, era... Não, não era de... Eu esqueci o nome dessa outra. Eu sei quem é, mas ela morreu. Aí elas duas eram os Triceratops, as velhas onda. Ei, tem um filme assim que o foco dele não é dinossauro, mas aparece um T-Rex irado nesse filme, que é o King Kong do Peter Jackson, né? Tanto aparece no King Kong antigo como do Peter Jackson, mas a cena do King Kong lutando contra um T-Rex, na verdade dois T-Rex, então é doida, é irada demais, bicho, essa cena aí. Eu quero fazer um agravante que eu fui fazer um xismo do T-Rex com o King Kong 5.0 do D&D. O King Kong não sai muito ileso, não, viu, chapa? Eita, apanha pra caralho! Também, mano, uma dentada do T-Rex já vai um braço. Cara, aquela luta foi bom, vamos concordar, aquela luta foi esticada pra cacete, viu, mano? Também, PC. O principal é o King Kong, mano. Ele tem fodão. Não, isso aí é verdade, que no antigo ele vence o Tiranossauro. Mas o Tiranossauro era só um e deu muito mais trabalho. Ó, falando de outro filme aqui que conta. Ele tem uma pegada assim, meio Pitex, certo? Eu gostei desse filme, mas muita gente fala mal, mas eu achei legal, cara. Ele mostra o Homem da Caverna tentando só. Olha aí, o. Copiou. Olha aí, mano, o Piteco da MSP copiou esse filme aqui, ó. Que eles vão tentar salvar uma das mulheres lá do grupo deles, né? Dos Homens das Cavernas. Tigre Dente de Sabre, que é o 10 mil antes de Cristo. Aí você não tem dinossauro, não, mano. Tigre Dente de Sabre não é dinossauro, não. Não, mano, tem uns bichos pré-históricos, pô. Mas não é dinossauro. Tem os mamute, ó, mamute. Pior ainda, não é dinossauro, não. Então vamos pular. É um clássico da sessão da tarde ali. Diz aí. É da Whoopi Goldberg, que é o... que o meu parceiro é um dinossauro. Fala, meu Deus do céu, mano. Ei, mano, faz tempo que eu não vejo esse filme, mano. Será que é bom, hein, mano? Eu não lembro, não, mano. Não lembro quase nada dele. É o plot do filme, mano. Num futuro onde os dinossauros... Imagina aquela voz do cara da sessão da tarde, né? Uhum. Num futuro onde os dinossauros foram recriados por engenharia genética e convivem pacificamente com os humanos. A policial Durona se vê em apuros quando descobre que seu novo parceiro se chama Theodore Rex. Nossa, mano! E pesa 3 toneladas. Você, asilado, que assistiu esse filme aí, lembra dele, comenta aqui embaixo. Que eu não lembro nada desse filme, mas eu tenho certeza que deve ser toscão. Acho que o filme mais clássico de todos que o cara se lembra é o Jurassic Park, viu? É verdade. Primeiro é filme verdade. Ali, Jurassic Park, mano, me lembro até hoje, mano. Primeira vez que eu assisti, mano, tinha alugado a fita, mano. Era aquela fita zona que era tipo um pedaçozão de pedra a fita. Eu lembro. Bonita, plásticozão preto. E eu me lembro, Joel, que nessa época, 93, 94, por aí... Eu tentei várias vezes ir pro cinema e eu não consegui assistir, mano. Só via lotada a sessão, porque em Fortaleza tinha um pouco cinema naquela época. Tinha o quê? Tinha o São Luís, praticamente. Cine Diogo. O Cine Diogo e Iguatemi. Tinha praticamente 3 cinemas na cidade, só. Aí só vivia lotado. Aí eu não consegui assistir no cinema, cara. Eu tive que só assistir só em videocassete depois. Não, videocassete. Eu assisti no videocassete depois. 94, eu acho que eu tinha... Era no... É 94, né? O Jurassic Park. É, 93. Isso. Passou... 93, se eu não me... 93, mano. Ele foi feito em 93, mas chegou em Brasil em 94, hein? Tinha 8 anos, mano, na época. Acho que... Eu sei que eu assisti ele... Eu tinha em torno dos 10 anos. Tinha 10 anos, mais ou menos. Eu assisti ele em 95, quando eu tinha 5 anos. Passou na tela quente. Tá louco. Quando eu vi essa fita, mano... Vixe, meu irmão. Aí tinha tipo um... A fita era tipo um formato de pedra e tinha tipo fósselzinho de dinossauro e o logozão Jurassic Park, né, mano? Até a fita na época, João, era difícil de alugar. Só via, tinha umas quatro fitas, mano, que eu alugava aqui perto de casa. É, doido. A fita alugada. Vocês lembram que antes as fitas tinha a versão legendada e a dublada, você lembra? E você tinha que escolher qual que você ia locar, né? Todo mundo se impressionou ali quando viu aquela cena ali, a primeira cena dos dinossauros do Jurassic Park, mano. Então é doido. Nossa, e até isso, até nisso o Spielberg foi gênio, porque a música, a trilha sonora dele toca justamente na hora que o Dr. Grant vê um brontossauro pela primeira vez. Brachiossauro. Desculpa, eu sempre confundo. Quando ele vê um brachiossauro pela primeira vez que toca o tema, cara, o momento que toca o tema realmente é de te emocionar. Ele escolheu um momento certinho pra tocar a trilha. É doido. E fora que o filme ele é muito imersivo, né? Porque ele coloca algumas cenas até pra mostrar que realmente aqueles dinossauros existem. É tanto que eu adoro aquela cena lá do Triceratops, quando ele chega no Triceratops pra ver. Por que ele tá doente, né? E ele abraça ele assim, vê a respiração, você vê a empolgação do Dr. Grant assim. E eles estão tão empolgados que eles não fazem cara feia até pra analisar as fezes do bicho, os caras tão empolgados, É aquele ali era novidade, né, mano? O cara viu até o próprio Spielberg, mano, quando viu os dinossauros na computação lá. Parece que porra foi essa? Foi, mano, bicho, veio, foi isso aí. São dois filmes, mano, que saiu nessa época do comecinho dos anos 90, mano. E até hoje o cara assiste como se fosse atual. É o Exterminador do Futuro 2 e Jurassic Park. Nossa, é a pura verdade, ó. São filmes que não envelhecem e é um pecado se inventar de fazer um remake deles. São três, ó, são três que eu lembro de cabeça. Jurassic Park, De Volta para o Futuro e o próprio filme que tu falou aí, Joel. O Exterminador do Futuro 2. É. O 1 tá meio datado, mas o 2 tá bom até hoje, cara. Ó, eu peguei algumas informações aqui do primeiro Jurassic Park. Vocês, assim, sem pescar, hein? Quanto vocês acham que custou o primeiro Jurassic Park? 100 milhões. 150 milhões, eu acho. 73 milhões só. Caralho, e faturou. Mancha, aí. E faturou 618 milhões naquela época. Oxi, mesmo. Caralho. Isso aí era dinheiro, né? Dinheiro. Não, mano. Faturou 1 bilhão, não, mano. Total. Deixa eu ver aqui, calma aí. Eu tô pegando dois. Foi mal. Que burro, dá zero pra ele. E o 2 faturou 600 milhões ainda, viu? É. Na verdade, ó, o 1 faturou 914 milhões. Vixe, né? Aqui diz que o primeiro, ó, foi a maior bilheteria da história naquela época, arrecadando 914 milhões no mundo. É, sim, dinheiro, viu, mano? Por isso, mano, que nunca tinha vaga no cinema pra assistir ele. Pegado assistindo duas, três vezes, ou então ficando na primeira sessão e indo até a última. Os efeitos dele, né, mano, antes, os dinossauros iam ser feitos pelo aquele cara lá do Fúria de Titãs, né, Ray Harryhausen, ele tinha feito os dinossauros. E o James assim. Cameron também tava cotado. Olha aí, mano. James Cameron. Já pensou, mano, um filme, o Jurassic Park feito pelo James Cameron? Caralho. Cara, eu acho que se ele fosse fazer, ia ser mais fiel ao livro, viu, cara? É, ia ter um dinossaurozão de metal líquidozão. Também não mistura as coisas, não. Não é obrigado o cara ia ser irado. Não é obrigado o cara ser o diretor do Exterminador e botar um dinossauro de metal lá pra soltar a laser pelos olhos, não. E é invocado, né? Que 93 teve o primeiro, né? Aí 97 veio o segundo. E o mais invocado, o segundo também foi dirigido pelo Spielberg, né? É. E ele foi lançado em 23 de maio de 1997 nos Estados Unidos e 20 de junho de 97 aqui no Brasil. Aí ele sim, ele custou 73 milhões e faturou 618 milhões. Realmente É uma diferença gritante do primeiro, né? 300, mais de 300 milhões de diferença. Mas mesmo assim ainda foi sucesso, cara. Foi sucesso, foi sucesso. Eu não lembro quase nada do 2. É, o 2 eu assisti muito pouco, pensei. Eu me lembro muito da cena do trailer, né? Que os tiranossauros... Porque uma das tramas do filme é que eles encontram um tiranossaurozinho jovem, né? Isso, PC? Aí eles levam pro trailer, só que a mãe vem atrás dele e o pai também, mano. Aí eles tentam fugir e tal, só que acaba acontecendo um esquema na trama que eles acabam levando os dinossauros pra cidade, né? Aí tem aquela maluquice do dinossauro em plena cidade e tal. Acho que a única coisa que eu me lembro do Jurassic Park 2 é aquela cena do tiranossauro bebendo água na piscina. E outro que eu também não achei, que foi lançado um tempão depois, foi lançado em 2001, no dia 18 de julho de 2001 nos Estados Unidos, no dia 20 de julho aqui no Brasil de 2001, né? Com aquele estigma, né? Trouxeram 100 mil de volta. O 3, eu não achei o 3 ruim não, pessoal, eu achei legalzinho o 3. Eu achei o 3 fraco. Mas primeiro, o menino se perde naquela ilha, fica 8 semanas, macho. É. E sobrevive, mano. A galera no 2 foi um bocado de gente. Sabe o que eu me lembrei, PC, quando eu assisti esse filme? Eu me lembrei do Jumanji, quando o Alan é transportado pra dentro do Jumanji. Ele é transportado criança e ele sobrevive um tempão dentro do Jumanji, mano. Dentro da selva do Jumanji. Eu me lembro só do Jumanji, mas isso aí. E esse filme, em relação aos outros dois, ó, ele custou 93 milhões e faturou apenas 368 milhões. Olha a diferença aí, mano. Tu vê como o filme ele se torna clássico, mano. Eu acho que eu tenho todas as cenas Jurassic Park 1, mano, na minha cabeça, mano. Que é o Jurassic Park 1 marcou, né, mano? Os efeitos CG demais, ali. É. Marcante demais. Mas eu me lembro de um domingo, mano. Passou na temperatura máxima. É, mas passou na temperatura máxima. Mano. Aí eu tava na casa do meu primo, Jack Chan Jr., a gente assistiu junto, mano. Tu é doido, mano. Nostalgia zona gigante agora, velho. É irado. Mas eu acho que o 3... O fato do 3 não ter feito tanto sucesso é porque ele quebrou certos padrões que a franquia já vinha trazendo. Que, por exemplo, o padrão da franquia, o tiranossauro era o dinossauro mais fodão que tinha, né? E nesse filme, o 3, o espinossauro, que é o vilão do filme, mata o tiranossauro brincando, mano. Quebra o pescoço dele, mano. Então é doido, é tipo quebrar um mito, mano. Matou o mito, mano. Agora o seguinte, do tiranossauro e do espinossauro. Espinossauro não tinha mordida muito forte, apesar de ter os braços avantajados. E descobriu recentemente que ele era aquático, vivia mais na água que na terra, e ele era quadrúpede. Ah, o tiranossauro, o logo do filme é ele, né, mano? É ele. E trocaram, fizeram a merda de trocar. É, botaram o espinossauro no lugar, mas muito esquisito. E se eu te disser que eu colocar o Baryonyx, mano? Puta que pariu, mano. Eu botar o Baryonyx, mano, aumentar o tamanho do Baryonyx. E esse filme... É, o Baryonyx é o pterodátilo, é, que aparece no filme, PC? É, não, mas o Baryonyx é parente do espinossauro, macho. Ah, o PC fala como se a gente conhecesse o dinossauro todinho dele, né, mano? Tá doido, mano. Foi uma heresia ter matado o tiranossauro no 3. Eu também acho, Porque o bicho é o principal, né, mano, do dinossauro ali. E esse filme aqui, ó, Até no Jurassic... Ele foi dirigido pelo Joe Johnston. Ele não foi dirigido pelo Spielberg. O Spielberg só tava na produção, só. No primeiro filme, Jurassic Park 1, o velho lá, o John Hammond, ele fala: ah, a gente vai levar vocês pra cela dos tiranossauros. Aí o Sam Neill, ele para assim e diz: vocês têm um tiranossauro aqui? Caramba, muito foda, que tá doido aí na demais. Não, mas ele falou isso, né? Ele falou assim: o tiranossauro já escorre a 50 km por hora. Aí o Sam Neill olhou assim: o quê? Vocês têm um tiranossauro? É. Nossa, cara, muito foda. É o principal. Cara, tudo do filme 1 todos os personagens são carismáticos. Até o dono do parque, que era pra ser o filho da puta, como tem no livro. Ele é gente fina, mano. Ele é o Papai Noel, literalmente. Até a parte do tiranossauro dos carrinhos, mano. Ele passando a pata assim nos negócios da cerca elétrica, mano. Puta que pariu, mano. Vocês lembram que tinha um japinha da parte lá biológica, né? Que fazia o dinossauro, que apresentou. Cientistazinho. Nesse filme ele é gente fina, mano. Esse filme aí, tá todo mundo... Não, não que ele seja gente fina, que ele foi pouco apresentado. E nesse Jurassic World já teve mais a presença dele lá, mostrando que ele realmente queria. Falando em Jurassic World, Joel, finalmente vamos falar sobre ele agora, né? solta aí a vinheta do Giovanni. Giovanni de spoiler. E vamos começar o padrão Asila de Atendimentos. se você assistiu o filme, o problema é seu. Se você não assistiu o filme, também o problema é seu. Spoiler liberado, galera. Jurassic World. Microsoft Word, né? Tirando pelos filmes, isso depois que a gente assistiu Mad Max, né? Que é um remake que funcionou que só uma porra. Mas tirando pelos filmes anteriores de remake, o Jurassic Park, Jurassic World, né? Tá muito bom, véio. Em comparação aos outros, né? Os outros filmes assim de remake. Pois é, se for pra colocar uma ordem pra mim, certo? Eu colocaria o primeiro, o segundo... Não, não, eu tô falando da franquia. Em termos de os melhores. O primeiro é o melhorzão, tá ali, o primeiro top 1. Aí vem o segundo, depois o quarto e por último o terceiro. Pra mim, cara, tá nessa ordem. Eu coloco o último em segundo. Olha aí, olha aí. Eu também faria isso aí. Eita, seus babões! Não, cara, tem uma explicação pra isso, cara. Que no caso do T-Rex na cidade foi o que cagou o pau do filme, bicho. Eu colocaria Jurassic Park 1, 2 e 4. 1, 2 e 4 ali, pronto. Esquece o 3, porra de 3. Mas é uma coisa que a gente tem que falar, né? Que esse roteiro do quarto, ele lembra muito a estrutura, lembra um pouco a estrutura do primeiro, né? Eles meio que pegaram um pouco a estrutura e meio que atualizaram. Ele é como se fosse um pseudo remake. Porque lembra muito esse lance do parque ser apresentado, só que é num âmbito maior, né? Porque, se a gente parar pra pensar, nos filmes anteriores, em nenhum momento deixou claro que o parque ia ser aberto e que ia funcionar normalmente. No livro deu a entender que o parque já tá falado pra cá, no livro. Porque não foi explicado no filme, porque realmente era uma discussão muito longa. Que no caso no livro foi o seguinte, no Jurassic Park 1 do livro... O cara dá um palpite pro cara que é o Samuel Jackson procurar, porque ele sempre procurava todas as espécies que tinham. Se não me engano, tinha 38 espécies de dinossauro. Bota aí 38, beleza, acha todas as 38. Aí ele bota assim, 39. Quando ele botou 39, apareceu mais um que ninguém sabia que tava lá. Aí bota aí 200, bota aí 350. Aí tem um erro na marca. Quando foi ver, 256 dinossauros encontrados, de 38, que a galera sabe que existia aí. No primeiro livro. Aí quer dizer que o parque já tava fora de controle antes mesmo do parque entrar no colapso lá do Nedry lá, que travou lá o sistema. O dinossauro tava se reproduzindo mais rápido que a Bacurinha. Não, a frase do Malcolm funciona mais no livro, né? A vida dá um jeito, né? Não, ele é o principal no livro. Ele é o principal no livro. Que é uma coisa que eu gostei muito no segundo, percebe? Porque o Malcolm também, ele é muito carismático. Eu acho ele carismático total, o cara ali. Eu, por mim, eu queria que tivesse voltado nesse filme agora. Eu gosto do cara, o Malcolm ali. Jeff Goldblum, eu acho ele bom, mano. Isso. É doido. Eu prefiro ele que o Sané, o cara, ó. Eu também, eu acho ele engraçado, também, velho. Eu também acho. O Saninho, cara, ele é tipo o Indiana Jones depois de velho, todo acabado. Sabia que no Jurassic Park 1, quem ia ser o Alan Grant era o Harrison Ford. Aí ele negou o papel. Tinha tudo pra esse filme ser mais irado do que já foi, hein? Vixi, mano, tá doido. Não, mas o Sané fez o papel dele e marcou o filme pra ele mesmo. O Jeff Goldblum, ele faz aquele personagem que é sério, só que ao mesmo tempo o bicho é engraçadão, assim. É, ele é sarcástico também, né? E se eu te disser agora uma bomba? Vixe, Maria. Um meteoro. Cara, vocês se lembram do advogado lá que é comido pelo tiranossauro, né? É. Lembramos, que ele comeu comido pelo banheiro. E se vocês se lembram do Malcolm, né? Se eu te disser que no livro o Malcolm tem aparecido o advogado e o advogado tem aparecido o Malcolm. Olha aí, trocaram os fialei. O Malcolm no livro ele é meio idoso já e o advogado é bem novão. Esse filme, ele tem esse lance da estrutura, né? E a gente acompanha... dois irmãos, né, chegando no parque e ficando deslumbrado com aquela ilha, né? Só que nesse momento que toca a trilha, quando ele chega no parque, porra, mano, não toca a trilha aí não. Toca a trilha só mostrando o parque de cima, mano. Qual é a graça? Qual é a emoção, Joel? Mostra. Tu viu que é a emoção, tu viu ali. Mas trocou a música clássica ali, mexe aí. Não, Jorge, Samuel, tu tem que entender uma coisa, cara. Era pra ter tocado no momento não, emocionante, tem cara. Que entender uma coisa, tem que entender uma coisa. O Jurassic Park, numa música clássica mesmo, ela tocou no momento que o helicóptero vai entrar na ilha, não apareceu nenhum dinossauro. Depois que apareceu, quando aparece o braquiosauro lá, e toca a música. Eu acharia que seria mais legal ainda, se mostrasse o parque de cima, assim. Aí começasse a tocar... Tararara, aí... Os braquiossauros levantavam o pescoço, mano, assim, aí... Nossa, ia ser irado. Tu acredita que eu fiquei esperando isso aí, mano? Tu leu minha mente, mano. Eu tava esperando isso aí, mas não apareceu, mano. É, olha aí, mano. Qual é a graça de usar uma música onde a música, o foco dela é quando você vê um dinossauro e se emociona, sem ter dinossauro pra você se emocionar? Tem alguns pontos que eu queria falar com vocês que eu acharia que o filme poderia ficar melhor, mano. Diga aí, João, pode falar. Se ao invés da Ruivinha... eles tivessem continuado a história com a Lourinha, a neta do Raymond. Faria até mais sentido, mano. Nossa, total sentido. Não, vou continuar aqui assim... o legado do meu avô e tal, Jurassic Park. Nossa, total. E substituiria esse novo dono do parque aí, que eu, sinceramente, Joel, esse novo dono do parque eu achei um saco, velho. Aquele cara do... Pra mim não tem carisma nenhum, eu achei ele um... É o cara do Pi, né? O da Aventura de Pi. Cara, eu achei um saco esse novo dono. Se fosse a filha dele, ia ser muito mais foda, velho. Vendo ela querendo cumprir o legado do avô e tudo, Eu acho que ia ficar muito mais emocionante, velho. O cara fez o papel dele, tá, pra mim tá ok. Não, ele fez o papel dele bem, mano. Mas eu acho que, pronto, dois personagens que se trocassem faria até mais sentido. Seria a Lourinha continuar o legado do Raymond no filme. Uhum. Ela como a cientista cuidando do parque. Seria meio que uma dona, né, do parque. Faria até um pouquinho mais sentido colocar ela como uma dona do parque realmente, ao invés total de colocar o pau lá. Não faz sentido não, sabe por quê? Cara, a gente tava falindo, e no caso não tinha como ela continuar o legado do vô dela não, cara. Tinha que passar para outro empreendedor, que no caso seria o Masrani. E a Ingi, tá? Ela tem as próprias pernas para poder continuar, mas ela não tem total sustento para botar a neta dele como um empreendedor do parque. Eu acho que teria, PC. É, muitas coisas no roteiro, o PC, assim, como ele é muito fã, eu acho que ele acabou relevando. Por exemplo, as crianças. O Gray Mitchell, que é o pivetezinho, que chega lá no parque, é como se fosse... Cara, quando eu olhei aquele pivete, olha aí, mano, o PC criança. Cara, o pivetinho altamente empolgado e tal, e eu achava que ele ia ter uma grande relevância no roteiro, ia ter algum diferencial como as crianças tiveram no primeiro filme. Mas não tem relevância nenhuma, mancha. A única coisa que eles fazem de relevante, que nem tão relevante assim, é milagrosamente trazer um Jeep, fazer um Jeep voltar a funcionar, cara. E, tirando isso, não tem nenhuma, cara. Até a cena que faz uma alusão à cena do primeiro filme, que é quando o tiranossauro vem e com a boca arrasona dele e tenta comer as crianças assim e a parte do vidro lá de cima do carro protege eles. Eles fazem uma alusão a isso aí com aquela bola zona de plástico, né? Mas não tem a mesma tensão que teve no primeiro filme, cara. Até isso eles copiaram e pra mim eu não senti tanta tensão como o primeiro filme passou. Aquela outra cena lá do... Não é copiada não, mas a chaqueta não é copiada não. Ah, também não achei. Eu achei muito parecida. Copiada total ela é não. Pronto, ela não é parecida. Pode ser tipo homenageada. É, homenageada. Parte... Outra parte também é homenageada, é a parte lá do tiranossauro lá na briga do final. A parte também que eu achei que foi um pouquinho homenagem também. Aquela cena que eles estão na grade, não, eles estão na grade do Indominus Rex, do híbrido, uhum. Aí eles veem que ele raspou a parede, né, pra fingir que fugiu, uhum. Aí eles vão lá, o Chris Pratt vai lá, aí ele consegue fugir, aí tem a cena dos carros que eles se escondem de trás do carro, assim, aí o Chris Pratt fica embaixo do carro e joga gasolina. E se suja e joga, é como se fosse não se mexer do T-Rex, aquilo ali. É. Mas uma coisa assim que não tem como negar, eu acho que qualquer pessoa que não tenha gostado do filme, que tenha gostado ou não, é o Chris Pratt, cara. O personagem dele é muito carismático, é um personagem assim que você realmente torce por ele. Ele é um personagem assim, canastrão assim, mas ele é muito gente boa e você vê que ele tem essa pegada. Ele mistura o Drake lá do Uncharted com o Indiana Jones. Então ele é um misto bem bacana. Isso. Sério, cara, ficou muito bom o personagem dele. Por mim, o personagem dele podia seguir de boa na franquia. E já pensou em futuramente ele encontrar o Dr. Grant, encontrar... Ixi, ia ser irado, viu? Ele encontrar o Dr. Grant ou então o menino, como é o nome? O Malcolm. Vixe, menino, ia ser foda demais, mano. O encontro deles ia ser foda. Eu acho que na futura continuação, possivelmente vão chamar o Jeff Goldblum fazer o mal, cara. Porque se tu, eu acho que você não prestar atenção no mal, eu vi. Naquela mesa lá do nerd lá que tem um dinossauro de brinquedo, tem um livro do Malcolm lá, mano. Tem a foto dele lá. Olha aí, você não tinha visto, não. PC rei do Easter Eggs, hein? PC rei do. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Só complementando um comentário que eu fiz lá atrás, mano. Outro personagem que eu acho que deveria ter, ficaria melhor. Uhum. Trocava o dono do parque, né? O Bi. E colocava o Malcolm no lugar dele. Eu acho que ficaria melhor, mano. O negócio é como é que o Malcolm ia arranjar dinheiro pra comprar o parque, mano. Aí que é foda pra botar isso. Não precisava nem ele comprar o parque, mano. Ele ser um investidor mesmo. Ele ser só um cara que tá lá ajudando lá, tipo um sócio, assim, sei lá. Não, beleza, só que é difícil. Outra coisa também que. Outra coisa também que é incontestável é como a Bryce Dallas Howard, que é a Claire, né, no filme, como ela tá linda. Meu irmão, a mulher tá gata demais nesse filme, mano. Mas como eu já tinha falado, Joel, eu não achei carisma nenhum na personagem dela. Como é que pode, mano? O homem ser mais carismático do que a mulher, mano? Ela não é realmente não é pra ser carismática, não, mano. Ela é escrotona mesmo. Pra mim, ela é escrotona o filme inteiro, velho. O filme inteiro ela é assim, mano. Ela me lembra muito o Raymond do filme. Ela não tá nem aí pros cor dos dinossauros, não. Só atrações. Depois é que ela se ajeita. Pois é, em relação ao geneticistazão, como é que é, PC? Porque ele disse assim, você pediu pra eu criar o Indominus Rex, aí o... Não, ele disse assim, você falou assim, não sei o que, maior, mais dentes, legal, cara, o que você disse. O carinha do Pi chegou assim e disse, rapaz, que diabo foi isso aí que tu criou, mano? Também isso aí, mano. O bicho fala tanto cearense assim, né? Não, mas diz, mas foi assim, tu que criou, mano, isso daí, mano. Foi tu que pediu isso aí, mano. Mas ele disse assim, não posso revelar o que a gente coloca nos bichos. Ele se camuflou e matou pessoas. Aí a gente colocou genes de Lula, que na verdade é uma sépia, que pode se camuflar, alguma coisa assim, pra ela poder sobreviver à infância, sei lá. Aí depois ele começou a soltar as outras. E como é que ela se esconde da tecnologia térmica? Não, é por causa que foi colocado gente de RAM voadora. Mas é isso que eu acho invocado no roteiro, PC, porque tem muita coisa que é estranha. Por exemplo, esse dinossauro, ele é meio que o demônio em forma de dinossauro. Por quê? Porque ele mata qualquer dinossauro vivo que aparece na frente dele. Mas isso acontece com qualquer animal, mas tem animal que não tá com fome e tá com Aí o que acontece? Aí você, não, beleza. Então ele é mal, que nem um pica-pau, beleza. Aí quando aparece os Velociraptor, aí o filme vem querer dar uma de como é que se diz? De plot twist pra cima de a gente e diz assim, agora ele fala a língua dos Velociraptor porque ele sempre teve esse lance dos Velociraptor. Porra, meu irmão, ele tinha que matar os Velociraptor pela lógica do roteiro, entendeu? E não ficar amiguinho deles. Não, é o seguinte, o cara falou lá, bem explicado, que ele falou assim, a gente agora sabe porque que não contaram pra gente que ele é feito. Ele também é feito de DNA de rapto. O rapto do Jurassic Park, ele é muito inteligente e ele se consegue comunicar entre si. Se ele foi criado a partir também de um Velociraptor, ele pode se comunicar com ele, porque ele sente. Samuel reclamou aí que tem uma hora que o Indominus fica conversando com os Raptors, né? Fica... Mas os Raptors também se comunicam com o Jurassic Park. Samuel, Jurassic Park 1 também tem uma cena dos Raptors conversando entre si. Que é na parte da cozinha. Exatamente, essa parte aí. Não, beleza, tudo bem. Vocês falam, eles conversam entre si, beleza. Então tranquilo. Então, eu vou desconsiderar esse lance do roteiro dele matar todos os dinossauros e ele começar a ficar amigo dos Velociraptor, porque é o mesmo sangue. Tranquilo. Mas beleza. E o final, bichão? E o final? Cadê a família? Cadê o sangue, meu filho? Cadê? Eu acho que são... Esquece tudo isso no final! No final é o seguinte... Lá vem o advogado! Vai, pensar nisso. Pera aí. Eu acho que são três... No final, voltou mais pra frase do Hammond, do primeiro filme. Eles confiam em ver na primeira pessoa que ele vê, no caso, do ovo. Ah, sim. Isso aí foi uma alusão à frase do Hammond, do primeiro filme. Eles confiam em ver na primeira pessoa, que o bicho tá aqui também, mano. Tá nem vendo. E mesmo assim, se tu prestar atenção, o Jota me prestou, que ele falou comigo, que naquela parte que o Oi olha pro Velociraptor, se não me engano, era o Delta não atacou ele. E o cadão tinha de bazuca. O Jurassic Park 1, todos, tem erros científicos, todos, uh-huh. sem exceção. O Velociraptor do Jurassic Park, tanto desse até o último, eles não são, cientificamente falando, os Velociraptors, eles são, vamos falar o nome original, Deinonychus. Eles são realmente parecidos com o Velociraptor. São, acho que, da mesma família, se não me engano, dromeossauridos. Eles são daquele tamanho, eles são realmente daquele jeito. Os Velociraptors são bem menores e tem a aparência de galinha, como os cientistas que eles são emplumados. Aqui é de nossa do Jurassic Park, a gente tá vendo um Deinonychus. Por que que botaram aí o nome Velociraptor? Porque o nome é mais fácil de pronunciar. E é mais doideira, hein? É mais doideira. Porque tu vai com uma criança falando, um Deinonychus. Velociraptor. Como eu falei pra vocês, tem certas coisas no roteiro que me incomodou. Por exemplo, ele é um dos seres de até um metro de altura, certo? Pensei, pô, não erra agora. Não, esse aí é original. Mas, certo, original, beleza. Então, mal menos do tamanho do ser humano mais perigoso da face da Terra, se existisse. Aí o que acontece? O que é que você entende? Que se fosse pra domar um bicho desse, teria que ser, no mínimo, um domador profissional. Aí vem um cara que era militar normal e começa a domar os bichos, meu irmão. Como assim, macho? Ele era da Engine, cara. E a Engine, tu sabe que a empresa criou e ele tava dentro do projeto já há algum tempo. E agora eu concordo no teu ponto. Eles não deixaram claro da história do Owen. Mas ele é da Engine. Ele era ex-marinheiro e ele é da Engine. Então, se ele é da Engine, ele tem total conhecimento dos animais que viviam, que a Engine criou, e por isso que ele tá treinando. Até os Marani falam lá: eu tenho um ex-marinheiro, não sei o que, que tá no programa de treinamento de Velociraptors e tal, e ele já trabalha com aquilo há algum tempo. E como a frase do John Hepcom falei, ele provavelmente criou aqueles Velociraptors desde quando nasceu. O que é que vocês acharam do Rei do Crime, o Vince D'Onofrio? Que o personagem dele é tão irrelevante que nem o nome dele a gente lê. Como é o nome dele mesmo, hein? Eu tenho aqui, deixa eu olhar aqui. Acho que não fala o nome dele no filme, fala não. Wilson Fisk. Pronto, o nome dele é Vicky Hoskins. Ele é o chefe da divisão de segurança do filme e ele tem a brilhante ideia de dizer: temos que formar um exército de Velociraptors, você treina todos eles e vamos usar no exército. Isso é o que qualquer militar pensaria, mano, também. Isso, mas eu concordo, cara. A galera diz, não sei o que, nada a ver. Cara, é o seguinte, se conseguir recriar dinossauro de volta à vida, mano, e se usar esses bichos como arma militar, mano, não é novidade não, mano. Os bichos são grandes, eles comportariam armas de tamanho pesadíssimo, substituiria um tanque, bom, supor, um tanque não substituiria. Mas sem onde o bicho móvel batendo bala pro campo, mano. Num ambiente de mata fechada, eles têm uma vantagem enorme, mas de local não, aberto, aberto, eles não. São altamente inúteis, né? Exatamente, eles usariam mais para poder fazer em campo mesmo, floresta, ambiente florestal, pronto. Ou então, como foi a proposta do final, que eles criaram o Indominus, não para a proposta de circo, que é no caso do parque, mas para assim, se esconder da tecnologia militar mais avançada, é uma arma totalmente letal, metade tiranossauro, metade velociraptor, metade alguma coisa. É porque o vilão do filme, pros monstros, é o Indominus Rex, né? A gente teria que ter o vilão humano. Aí era o Fisk, né? O Fiskzão. Você, outro personagem assim, que esse ator, ele é muito bom, ele fez Fez o Rei do Crime. Beleza. É um ótimo ator que não se destacou no filme, pelo contrário, o personagem dele foi totalmente irrelevante. E até a morte dele foi muito canastra aquela morte ali. Outro personagem também que também foi irrelevante e tá vivido por um ótimo ator, que é o Ormar Sai, que é o Barry no filme, que é aquele morenozão. Ele morreu, louco. Eu sei que ele não morreu, eu tô falando que ele é irrelevante no filme, ele tá um figurante. Esse ator, ele fez um dos melhores filmes de 2014, que é Os Intocáveis, que é aquele filme, João, eu acho que tu chegou a assistir, que é um cara que tá na cadeira de roda e esse eu mesmo sei. Negão aí cuida dele. Não vi. Esse filme é muito bom, eu recomendo pra todo mundo. Tem Netflix ele aí, viu, pra vocês assistirem. É muito bom esse filme, cara. Esse cara realmente, ele virou tipo um coadjuvantão doideira, mano. Mas no filme ele é irrelevante, entendeu? No filme os Velociraptors aparecem mais do que ele. Não, ele é irrelevante, eu concordo. Ele mal aparece, mas ele não foi um péssimo personagem, não, cara. Eu acho que às vezes que ele apareceu ali... Foi irrelevante, assim, mas não... Não foi ruim. Ele só foi o hobby do Chris Pratt. Mas ele não foi o Malcolm. O Malcolm, ele é um coadjuvante, mas é um ótimo personagem. Ótimo personagem, coadjuvantezão irado, viu? Mas assim, chegando num ponto final, né, que é a cena final, eu confesso pra vocês que eu adorei a cena final. Só o início dela que eu não curti muito, que era a Bryce Dallas Howard correndo com o sinalizador de salto alto. Referência e não sendo referente ao primeiro filme. Porque o primeiro filme, vocês lembram que quando o doutor foi fazer isso aí, ele ainda se fudeu todinho, porque o Tiranossauro atropelou ele, né? E ela não, mano, ela conseguiu correr, deu tempo dela correr e jogar o sinalizador lá pro dinossauro. Tá doido, eu achei isso muito esquisito, mas agora, é assim sim, mesmo, né? A galera queria fazer uma cena bonita, né? Tem explicação, cara, mesmo assim. Uhum. Primeiro ponto, o Tiranossauro na vida real, ele corria no máximo a 30, 40 km por hora. Isso corre mais qualquer ser humano, sem dúvida nenhuma, correto? É verdade. Okay. Ele não corre mais que no Jeep, como foi mostrado primeiro. Porém, numa parte do Jeep, a estrada, quem percebeu a estrada, ela lamaceta e esburacada. E o Jeff Goldblum, que é o Ian Malcolm, ele volta, recua pra trás assustado e prende o câmbio da marcha do Jeep. O cara não consegue passar. E por isso que o Tiranossauro alcançou o Jeep. Mas ele não corre mais com o Jeep, não. Isso aí é não sei o que, não. Não corre, não. Nem invente botar teoria aqui, não corre, não. Numa arrancada, sim, ele conseguiria chegar perto e tal, mas depois ele cansaria e não conseguiria mais alcançar e pararia no meio do caminho. Esse Tiranossauro é o mesmo Tiranossauro do primeiro filme. Uhum. Ele tá muito mais... Ela tá muito mais velha. Vamos comparar uma pessoa de 50 anos tentando correr. Uma pessoa de... O bicho ficou presente do ar já, sendo alimentado, não tinha muita movimentação para correr atrás de algo de caça. Essa sua defesa foi incrível. Nós presenciamos um tiranossauro com artrite. É tipo o Sly dinossauro correndo. Não, tu pensa comigo, cara. Porque é a versão feminina, né? É. Agora tu pensa comigo, o bicho é trancado 24 horas por dia. Ele não tem caça, ele é alimentado. Você tá até pra ver no começo lá que mostra o trechinho dele. A galera joga o sinalizador perto da cabra e ele chega lá e pinhaco. E ele tá mais velho, cara. E foi legal a cena final, porque mostrou os dois artistas de todos os filmes, né? Que era pra ser desde o início. Artista? É, os dois artistas, que é o Velociraptor e o T-Rex, lutando contra o vilão, que era o Indominus, né? Só que eu pensei assim, meu irmão, se esses dois ganhar do Indominus, vai ser putaria demais, mas eu vou ficar muito puto, que aí fica totalmente incoerente. Mas aí vem, como é o nome do dinossauro aquático lá, PC? Mosasauro. O Mosasauro e leva ele pra ver, mano. É muito foda, aquela cena final ali é incontestável, mano. Não tem que reclamar aquilo não, mas ficou muito bem feito, ficou muito bacana mesmo, aquela cena final ali. E o que deu a entender, galera, é que o final, que a ilha foi toda dominada por dinossauros, e eu fico imaginando como seria irado se esse dinossauro ganhasse o mundo e a continuação fosse uma espécie de pós-apocalíptico de dinossauro, hein? Vixe, meu irmão, ia ser irado demais. Mas a negada nunca faz o filme que a gente quer, né, mano? Não, é isso mesmo, agora do dinossauro... Agora o Dr. Henry levou os genes, né, dos bichos. Olha aí, Chris Pratt já citou para as continuações do filme. Provavelmente não vai ser mais na ilha. E vai ser a continuação mesmo a partir dos genes roubados lá do Dr. Henry. Olha aí. É uma cena que eu achei meio escrota, que eu achei nada a ver com o filme. A mulher no começo, a mãe dos meninos, ela diz assim: ela diz pra Ruivinha, né? Ela diz: você tem que cuidar das crianças, porque o menino lá, que é o irmão mais velho, ele é muito mal ali pro irmão mais novo. É, né? Chorando faz lá. Faz o maior drama, né? Até chora. Dramazão da idade. Chorando. Aí eu passo uma cena. Aí o menino mais velho lá cuidando do irmão mais novo. É, o menino mais velho é nem tão pau no cu assim. Teve nenhuma cena que o irmão mais velho trollou o irmão mais novo. Foi mesmo. Escrotizou ali o menino. Fizeram essa cena aí, Joel, só pra dramatizar mesmo. Um drama. É, sentido, meu irmão. Mas assim mesmo. O PC ficou calado. PC concordou. Essa cena aí podia ter excluído. Não fez sentido, mas... não, porque o menino não escrotizou o mais novo, não. Tava protegendo. Será que tu não tá muito chato, não, Samuel? Porque eu levei o meu primo pra assistir o Jurassic World e ele tem 10 anos, mano. E naquela primeira cena que o Chris Pratt fica embaixo do carro e passa a patazona do Indominus assim. Não acho, ele não piscou na cara, mas ele tá. Ele tem 10 anos, mano. E foi o primeiro filme que ele assistiu no cinema. Nossa, irado. E ele disse que adorou, mano. O filme. Tá, é doido. Isso, mano. Eu acho que tu já pensou, cara, que esse filme tentou resgatar pra nova geração que a gente sentiu. Sentiu um pouco na pele dele, mano. Um sentimento ali da época que eu assisti a primeira vez, mano. Jurassic Park ali. É doido. Irado, irado. Não, mas foda, é uma coisa que eu nunca posso negar desse Jurassic World é que eu achei o filme mega divertido, assim. É? Eu me diverti, cara. Ele não é um filme chato, não. Pelo contrário, você assiste de boa. Só essas incoerências de roteiro que meio que me deixou um pouco triste, né? Eu espero que o próximo filme, assim, melhore isso e que não tenha personagens tão fracos, né? Porque nesse filme, cara, o único que você se importa é o Chris Pratt. Se você disser que se importa pro outro, vocês estão mentindo. Porque não tem como. Eu me importei pela rua. Gatinha, Xana. Mas, Joel, vamos falar das notas, Joel. Nota pra Jurassic World. Nota. Jurassic Microsoft World. Microsoft World. Jurassic Marvel. Microsoft World 2015. A Marvel elogiou, mano, o filme. Aí, pois ó. É, mano. Aí. Ah, pois é, mano, eu gostei do filme, do Jurassic World. Melhor que os Vingadores? tudo a galera compara com os Vingadores agora, né, mano? Achei os personagens, não como o primeiro, mas eles estão ok, mano. O Chris Pratt ali, carismático como sempre, né? E o nerdão cara ali, que ninguém falou. Lerdão ali que... Mas também é putaria, né, mano? O nerdão ali do filme 1 era o Samuel L. Jackson, mano. Aí o cara comparar com esse cara... Tem como ganhar, não. Mas eu achei o papo dele também ok, mas tem umas partes engraçadas. Um exagerozão violento, mas aquele negócio das crianças, o drama. Da... Protege o menino, que é o irmão mais velho, ai... Vai escrotizar o menino. Foi mais realeza, pai. Aí o menino não fez nada, mas com o irmão mais velho. Mas eu gostei toda a parte ali dos dinossauros, o Indominus ali. Ele não é como o Tiranossauro Rex, foi no primeiro, mas ele é um dinossauro não, legal. Não, é o seguinte, ele não foi pra ser um tiranossauro, ele foi pra ser um vilão dinossauro. O tiranossauro basicamente não. Não, macho, eu entendo. Tá falando da tensão. Ele não trouxe a mesma tensão que o tiranossauro trouxe no primeiro, mano. Certo, correto. O cara ficava com medo, mano, do tiranossauro. Ah, é doido, o tiranossauro, mas era o tubarão dos dinossauros. É, e ainda é, não... Ainda é, até hoje, é verdade. E ele passa longe ali do Indominus, passa longe do T-Rex. T-Rex é o Stallone é o do. É o rei. E eu dou um T-800 pros filmes ali. Vixe, doido! T-800, não. Filmezão é massa ali. Bem, eu já tinha colocado minha nota aí no Facebook, já tinha comentado com a galera, já fui xingado pelo PC, e depois dessa discussão, o PC foi um mega advogado do diabo, se garantiu aí, muito bom. Eu tinha dado T-600, né, a primeira vez que eu assisti e tudo, e depois dessa discussão aqui, aumenta a minha nota, dou um T-700 pro filme! Olha aí. Estou torcendo muito pro segundo ser um mega filme, um filme bom assim. Já pensou, PC? Vai ser um sonho, hein? Um filme pós-apocalipse de dinossauro, nunca foi feito isso até hoje, hein? Eles finalmente vão trazer algo que nunca foi feito no cinema. Eu tô torcendo muito que isso aconteça, hein? Ei, PC, agora é com você, PC. Ixi, agora ele vai chorar. Ei, PC, que temil tu vai dar pra esse filme? Vê aí. Cara, eu tenho que confessar que eu esperei por esse filme 13 anos. É doido. Durante 13 anos eu fiquei profetizando o filme direto, hein, cara? Jurassic Park 4 e tal, e quando saiu a notícia, eu, meu Deus. Escrevendo possíveis roteiros, né? Imaginando tudo na cabeça. É doido, mano. Aí eu, porra, mas vai sair. Eu fiquei com medo de ser uma bosta e não foi. Foi um filme competente. Eu boto ele em segundo lugar. Eu gosto muito do 2, do primeiro e do 2. Mas eu ainda, por pouca diferença, coloco ele acima do 2. Que no caso desse, teve pé de dinossauro. Olha aí, foi boa. A penha foi boa. E eu, inclusive, o Samuel disse que a penha dele é melhor que a do primeiro. Eu me lembro. Não, com certeza. Não, isso aí não tem como eu negar, não. O primeiro foi rapidinho, até porque não tinha muito recurso. Mas esse aqui foi bem melhor, cara. Eu gostei muito. Quem não assistiu, assista. Muito boa a cena final. Recomendadíssimo. Pois é, cara, tem dinossauro no filme, o filme foi competente, honrou o primeiro, honrou até a franquia, por assim dizer, que a franquia tá, depois do 3, ficou meio por água abaixo. É. E eles trouxeram o bicho, ele não é comparado de melhor com o primeiro, foi comparado pela nostalgia que trouxe aquelas coisas que a gente tinha visto e tal. Tem 900, sem medo de ser feliz. Aí. Olha aí, mas, muito bem, PC, foi uma nota honesta, gostei, PC, nota honesta, muito bem. tivesse o Giovanni, a gente ainda tava no Cadillac de nossa. Tava mesmo, tava mesmo. Fora que ele tinha falado de Friendzone umas 20 mil vezes durante o filme. Cara, e o pior, mano, que ele ia falar de Friendzone mesmo, mas se tu se lembra, o nerd lá. Eu lembro. Tá doido, o Giovanni ia frescar várias e várias na hora vezes. Ele ia dizer assim, macho, eu fico imaginando a frase dele, ia dizer assim, aqui é Giovanni Araújo e tem um momento Friendzone no filme, lembrei do meu amigo Samuel. Não, mas na hora dessa cena, o PC me cutucou assim, olha aí, Samuel. Puta que pariu, é foda, viu? Pior que a menina nem bonita era, mano. Era não, mas era doidinha do Homem-Aranha, mano. A atriz que tava Homem-Aranha, mano. Ah, é? A vizinha do Homem-Aranha, aquela vizinha feiazinha do Homem-Aranha. Ah, não, mas... É, mano, aquela que oferece o bolo, tu lembra da cena do bolo? Que ela vai no apartamento dele pra oferecer bolo? É a maguinha do Homem-Aranha, mano, ali. É, mas agora só pra comparar, nesse filme ela tá melhorzinha. É, ela tá um pouco melhor mesmo. Deixaram ela menos feia, né? É, tá menos feia. Mas mesmo assim ainda tá feia. Falta só tocar a música, né? Tá, tá, tá, tá. Se eu tivesse lá tocado. Anurota optre pleurodó o raporrinchusaurus optamossauros. Eu tô que nem o Chaves comigo que vai voltar. Hasta la vista, baby.